pedido a identificação. CYM277, rádio difusora de patrocínio. 590 kHz, onda média. Falando de patrocínio em Minas Gerais. CYM302, 770 kHz, 5.000 watts, a maior potência da região. Rádio Clube de Patos, a líder do Alto Paranaíba. Rádio Clube, música. A Imperatriz dos Calçados, novidades, preços, melhor atendimento, sandálias, picadilhas, Penélope, francesinha, tamangos, botas, sapatos, mocassins e botinhas de Gildery. Toda a linha rainha você encontra na Imperatriz dos Calçados pelo menor preço à vista ou pelo crediário mais fácil da cidade. A Imperatriz dos Calçados, Major Guarque, Cerca de 3, Fone 821-2150. A Imperatriz dos Calçados e a situação do tempo. Mas você sabe que a situação do tempo aqui é tanta boa, que pelo estudo da princesa, vai ter mais que 26 graus, aí. E 26 graus, e a umidade relativa do ar em torno de 48%, você sabe que é sinal de chuva, né? Então, só pode esperar... Identificação. CYM263, Rádio Sociedade. 550 kHz. Rádio Sociedade Norte de Minas. A emissora de Montes Claros. CYM310, 650 kHz. Rádio Educadora, o novo som da cidade. Educadora FM Estéreo. Educadora Montes Claros, hora certa, minha gente. 6 horas exatamente. Não, é 6 horas em ponto, não é? Ainda não. Vou falar essa hora certa, gente. São exatamente 5 horas e 59 minutos. Que falta um minuto, né? Vou adiantar nem um minuto, porque eu sei que até tem um minuto aí pra, de tempo, né? Então, é o programa Goiadeiro Apaixonado. Nós estamos aqui falando, vocês aí escutando. E esse programa requer, assim, os cumprimentos a vocês, tão especial. É, hoje dia 16, para vocês todos, né? Bom dia para vocês, as professoras rurais, que ontem foi dia das professoras. CYM206, 1510 kHz. Rádio Clube de Turbano. No ar, o seu correspondente. Montagem e produção do nosso departamento de jornalismo. Comunicação geral. CYM288, 1460 kHz. AM, Rádio Cultura de Sete Lagoas. Música, esporte e notícias. Diariamente pela sua Orlândia Rádio Clube, o compadre Zé da Lavoura. Agora aqui, o nosso relógio marcando precisamente 7h28, 7 horas 28 minutos agora em Orlândia. CYK 659, emissora de ondas médias da Rádio São Joaquim. 1550 kHz, 1000 watts. Identificação. Rádio Sociedade Triângulo Mineiro. CYM287, onda média, 1390 kHz. CYZ206, onda tropical, 4.975 kHz, 62 metros. CYC703, frequência modulada, 99,9 MHz. Operada, Minas Gerais. Difusora. Rádio Uberlândia. Onde a bola rola, a Super tem cadeira cativa. Cultura, coletal, sensacional. Nesta quarta tem futebol em Juca Ribeiro. Uberlândia enfrenta o Guarani de Divinópolis pelo retorno do Campeonato Mineiro. E o Timão da Super é quem comandará o espetáculo. Em nome dos mais categorizados patrocinadores do esporte no rádio. Ferro e Aço Uberlândia, onde você encontra telhas de alumínio em qualquer tamanho. Urca Móveis, de tudo em móveis. Desde o mais simples ao mais sofisticado. Pneu Agui, pneu até no nome. Xelomac, a nova dinâmica em toda a linha de refrigeração. Avenida José Dras Casani 503. E Loteria Mineira. Agora na tirinha você ganha Fiat. Quatro votos a alvo por apenas 30 cruzeiros. Supercultura e você, juntos com o Verdão, no cantinho do rádio do seu coração. Quando registra-se em sua casa, não tem mais utilidade, pode se transformar em pão para as crianças da creche Recanto Maria de Nazaré. Telefone para 2345-645. E nós mandaremos buscar jornais e revistas em sua casa, ou então poderá levar à rua a Moreira 448, creche Recanto Maria de Nazaré. Utilidade pública, educadora. Educadora, comunicação explosiva. Loja de referências mais recentes novidades em tecidos da moda. Confecções para homens, senhoras e crianças, vindas das melhores fábricas do país. Rony Loja, sempre os menores preços da região. Rony Loja, as suas ordens com o telefone 241-1888. Na rua Marciano Santos, 45, Galeria do Big Hotel, Araguari. YL 213, 1390 kHz. América. Rádio América, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rádio América. Daria mesmo de ter a barriguinha pra dentro e a bundinha pra cima. E ainda não conseguiu? Pois antes de mais nada, você precisa ler a revista Seleções. Tem todas as dicas para o seu corpo ficar numa boa. Seleções revela flagrantes sensacionais da intimidade de Picasso, mostra o Brasil superpotência e fala a verdade sobre as vitaminas, seus milagres e suas ameaças. Seleções de outubro, a edição do ano, já nas bancas. Cinco e seis. YL-249, Rádio Cultura de Molevade, 1450 kHz. 8 horas 44 minutos. É um... ZYL-258, Rádio Manhuaçu, 1560 kHz. Sistema Jovem de Comunicação. Notícia, mais esporte, Rádio Muriaé, um rádio sucesso. Tempo de jogo e placar no Tenente Alcuim. Em cima da pinta, fase final de jogo, cravados 26 minutos. Placar de Stand Graphic, Paulistano 4, Social Ferroviário 1. Rádio Muriaé. O futebol da moda, daqui a pouco a passada na Loteria Esportiva, teste 569. O autoelétrico Bosch resolve qualquer problema da parte elétrica do seu carro e dá garantia de 6 meses ou 10 mil quilômetros. Leve o seu carro a um autoelétrico Bosch. Casa das Baterias, integrada à rede nacional Bosch de Serviços. Getúlio Vargas 401, telefone 441-2785, em Leopoldina. Bosch. Supercard, Sussa 1, estamos aí com você. E quem manda ver agora é o Flávio. Rádio Mineira do Sul, 920 kHz. O som do Rosário. YK 578, ondas médias, 550 kHz. YD 879, frequência modulada em 6.7 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Mantiqueira, Cruzeiro, São Paulo. Uma canção nova em sua vida. YK 513, 1510 kHz, Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Estúdios na Rua Marechal Deodoro, 65, Centro, em Cachoeira Paulista. Transmissores na Fazenda Palmeira da Bela Vista. Rádio Bandeirantes com 1000 watts na antena, para levar até você a música, a mensagem e a informação. Você está com a cultura e os titulares da comunicação, uma nova frequência de emoção. Tênis, natação, basquete, futebol, não importa o esporte. A Casa Cruzeiro Calçados e Confecções é onde você encontra toda a linha esportiva da Adidas e Topper. Casa Cruzeiro Calçados e Confecções, a casa de todos os esportes e de todas as torcidas. Rua São Benedito, 118, Moreira. Reconhecimento. YK660, 1120 kHz. Transmissores, a Rua Ana Gonçalves da Cunha, 345, Jardim Jussara. Estúdios, a Avenida Mário Galvão, 463. Música, esporte, notícia. Essa coitada, pobre mãe do filho seu. Diariamente pela sua Orlândia Rádio Clube, o compadre Zé da Lavoura. Agora aqui o nosso relógio marcando precisamente 7h28, 7 horas e 28 minutos agora em Orlândia. Na parte musical nós tivemos aí cantando os compadres milionários José Rico e apreciamos duas bonitas páginas musicais. Eles cantaram para nós Conselho de Amigo e Pombinha Mensageira. Uma retificação aí, não foi Pombinha Mensageira, foi Ninguém é de Ninguém e depois Conselho de Amigo. Falou, Zé. Zé, dia depois de feriado, ele fica meio baratinado. Nós queremos agradecer ao senhor Mota, inclusive ele está com sua família aqui em Orlândia. E é a primeira vez que você vem aqui em Orlândia, Mota? É a primeira vez. Primeira vez. O senhor Mota, ele disse que escuta o nosso programa lá em São José dos Campos. Pode chegar aqui no microfone, senhor Mota. Tudo bem? Amigos da Orlândia Rádio Clube, com muito prazer que pela primeira vez estou de visita aqui em Orlândia, aproveitando a oportunidade para conhecer a Orlândia Rádio Clube e de perto o programa que eu escuto lá em São José dos Campos, que é o Zé da Lavoura, coisa do meu sertão. Eu fico muito feliz, o Mota, inclusive ele é uma pessoa muito caprichosa, muito cuidadosa e minuciosa até certo ponto. Ele traz um gravador para gravar direitinho, como é que funciona, como é que não funciona aqui de perto. Ele traz uma máquina fotográfica para tirar fotografia aqui do estúdio, aqui como funciona, como o Zé da Lavoura se coloca aqui para fazer o programa. E você está com sua família aí, Mota? Sim, eu estou com minha família, estou agora de férias e estou dando uma volta aí pelo estado de São Paulo, aproveitando para conhecer alguns amigos, que eu só conheço por rádio. Aliás, eu sou rádio escuto por hobby, é um hobby pouco divulgado. Ah. Mas... Você tem rádio amador? Não, eu apenas escuto. A minha paixão é rádio, escuta de rádio. Isso. Eu estou aproveitando para conhecer alguns amigos, que conheço só de voz, e dando um giro aí pelo estado de São Paulo, vou passar por Minas, vou até Catalão, Goiás. Depois, pretende até Maniwassu e de volta para São José dos Campos. Isso, então, a Orlândia Rádio Clube chega de manhã no nosso programa, chega bem lá em São José dos Campos? É uma recepção razoável, entre 6 e 7 horas da manhã, porque a frequência de 1450, que é usada pela Orlândia Rádio Clube, é um pouco congestionada. Tem muitas rádios nessa frequência, né? Exato. Mas a Orlândia Rádio Clube assim, tem uma, é favorecida pela propagação daqui para São José dos Campos, e o som lá chega razoável. É, né? Conseguido boas recepções. Inclusive, nós recebemos uma vez uma correspondência sua dizendo que escuta o nosso programa lá em São José dos Campos e nós ficamos agora muito felizes de poder confirmar você pessoalmente, conhecer você e tê-lo como amigo da gente. E sempre quando você passar aqui por Orlândia, por favor, dê uma passadinha até aqui no nosso estúdio, tá? Ah, pois não, muito obrigado. Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um alô para um amigo meu lá de Florianópolis. Florianópolis. Ele é ouvinte também da Orlândia Rádio Clubes. É? É o Cláudio Rótulo de Moraes. Doutor Cláudio Rótulo. Cláudio Rótulo de Moraes. De Moraes. Aliás, ele já escreveu para cá. Dizendo que escuta. Dizendo que escuta a Orlândia Rádio Clube, não precisamente o seu programa, porque ele me contou que escuta na faixa de 10 horas da noite. Certo. Mas está aqui uma oportunidade e eu queria dizer a ele que, alô, doutor Cláudio, eu estou aqui na Orlândia Rádio Clube, como lhe prometi, e se Deus quiser, no ano que vem a gente fará aquele tour que o senhor me propôs. Falou. Era essa a oportunidade que eu queria, muito obrigado. Ô, Mota, mais uma vez, obrigado a você pela a visita, pela aí o jeito simpático de você focalizar as coisas e de falar, porque estivemos conversando um pouco com você. E sempre que tiver a oportunidade, venha você e traga seus amigos também, para a gente se conhecer, que aqui é uma casa de amigos, principalmente aqui no nosso programa. Tá ok? E boa viagem para você, aí para as demais cidades que você se propõe a viajar nessas férias, tá? Ok, muito obrigado e agradeço muitíssimo a sua felicidade para você. Milionário Zé Rico nas suas despedidas. Senhoras e senhores ouvintes da ZYK 65 Norte, estamos recebendo a visita do senhor Antônio Ribeiro da Mota, da cidade de São José dos Campos. Ele que sintoniza diariamente a nossa emissora, principalmente no horário de manhã. E nós, satisfeitíssimos da nossa parte, conhecedores que somos, e já recebemos até correspondência desse amigo nosso, Antônio Ribeiro da Mota, bem como seu colega do Rio de Janeiro. E realmente ele comprova, através de fitas gravadas, o nosso prefixo. E nós trazemos as palavras do Antônio Ribeiro da Mota aos ouvintes de O Repórter e saber do Antônio Ribeiro da Mota quais as suas atividades e como que ele consegue a sintonizar a ZYK 659 num raio de 500 quilômetros, mais ou menos. Amigos da Rádio São Joaquim, é um prazer imenso estar aqui no estúdio da mesma, a convite do amigo aqui, do Felício Júnior, e eu realmente consigo sintonizar a Rádio São Joaquim São José dos Campos na parte da manhã, o programa às 10 mais do Sertão, e com uma recepção muito boa, e via de regra, diariamente se tem recepção, boa ou má, tem-se a recepção. E eu sou eletricista, trabalho na General Motors e tenho como hobby escutar rádio, principalmente a longa distância, me fascina muito, eu sou verdadeiramente um apaixonado por escuta de rádio. E Caixa Postal Sertaneja, das 7 às 8, é o programa também que eu aprendi a gostar desde a questão de uns 40 dias, aí, quando eu comecei a sintonizar com mais frequência a Rádio São Joaquim. E o horário, apesar de ser um pouco ruim, das 7 às 8, mas a Rádio São Joaquim entra tão bem que até as 8 horas eu posso estar em sintonia. Então, um roteiro que eu tenho quase que diariamente a seguir é das 5 até as 7 da manhã, que é o programa lá das 10 mais do Sertão, e das 7 às 8 o Caixa Postal Sertanejo. E é uma felicidade muito grande para mim estar aqui no estúdio da Rádio São Joaquim batendo esse papo com um amigo Felício. Pois bem, o Antônio Ribeiro da Mota, ele, podemos dizer, como a gente o tratamos, ele e seus companheiros, como os corujões de rádio, é isso mesmo? É, exatamente. Os corujões de rádio que você se refere, você está fazendo uma clara alusão a mim e a um amigo meu de Florianópolis, Santa Catarina, que também já escutou a Rádio São Joaquim, que é o Cláudio Rótulo de Moraes. O outro amigo meu, rádio amador do Rio e apaixonado de ondas médias, que é o Emanuel Tavares Filho. Aliás, não estou fazendo propaganda, mas ele escreve uma coluna na revista Eletrônica Popular. A coluna se chama DX Mania. DX é o nome que se dá a este hobby que nós praticamos. Eu, no caso, sou um DXista, é um rádio escuta. E, no meu caso, eu faço muito AM, gosto mais, talvez por preferência, gosto mais de AM. Então, aqui está um dos corujões a que o Feliz se referiu, que sou eu. Pois bem, e qual a atividade maior do nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota? Eu sou eletricista de manutenção e, novamente, não fazendo propaganda, eu trabalho na General Motors do Brasil, lá de São José dos Campos, e agora estou de férias e estou aproveitando para conhecer os amigos, os quais eu só conheço por voz. Então, estou, assim, muito alegre por ver a cara daqueles que me dizem alguma coisa de manhã ou à noite, o horário sei lá. Esperamos que, da próxima vez, o nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota, ele estará trazendo aqui para os ouvintes da 1059 uma fita gravada com alguns programas da Rádio São Joaquim. Olha, é uma promessa que eu lhe faço e você poderá cobrar de mim mais tarde se isso não vier a concretizar. Eu chegando de volta a São José dos Campos, eu vou tomar o cuidado de gravar uma fita com a recepção da Rádio São Joaquim e enviá-la a você, que certamente comprovará mais uma vez do fato que eu acabo de expor, que é a sintonia da Rádio São Joaquim São José dos Campos. Quantos quilômetros tem de São Joaquim a São José dos Campos, o Antônio Ribeiro da Mota? Eu imagino que em linha reta deva aproximar-se uns 400 a 450 quilômetros. Por estrada, eu acredito que dê mais. Eu fico fazendo a conta aí pelo velocímetro do carro, dá mais de 500. Mas em linha reta, como é o caso das ondas de rádio, eu imagino que seja uns 450 quilômetros. Bem, amigos do Repórter, com esse papo tranquilo, esse papo esclarecedor do nosso ouvinte corujão Antônio Ribeiro da Mota, da cidade de São José dos Campos, ficou provado que realmente ele sintoniza a emissora Rádio São Joaquim, a Rádio do Povo. Estamos contentíssimos com a sua visita, esperamos que você venha mais vezes visitar a nossa emissora, bem como todos os companheiros que compõem o quadro de funcionários da Rádio São Joaquim, e deixo o microfone da 659 para os seus agradecimentos, e as nossas portas estão sempre abertas para você e demais companheiros que sintonizam a nossa emissora. Amigos da Rádio São Joaquim, meu querido Felício, eu agradeço muito a amizade de você, da equipe toda da 659, E realmente foi um prazer muito grande, aliás, foi uma felicidade muito grande eu ter escutado a Rádio São Joaquim São José dos Campos. Porque eu acabo de fazer uma série de amigos aqui. Eu estive conversando já com o João Bosco, estive conversando com o gerente da emissora, uma pessoa muito simpática, o senhor Luiz Carlos. E tive também aqui agora o bate-papo com o amigo Felício. E eu espero que numa próxima oportunidade, quando eu vier novamente a São Joaquim, eu passe novamente pela Rádio São Joaquim e abrace mais uma vez a equipe 659. Um abraço a todos, meu muito obrigado, e desculpe o nervosismo, porque eu estou um pouco tremendo, com medo do microfone, e até uma próxima oportunidade. Está aí, amigo Vintes, de repórter, o bate-papo tranquilo do nosso corujão, São José dos Campos, Antônio Ribeiro da Mota, falando aos ouvintes do repórter na 659. Esperamos que a sua visita seja realmente um fato importante para os nossos ouvintes em dizer, esclarecendo que houve a 659 realmente no raio de 400 ou 500 quilômetros. Um abraço, amigos, e até uma próxima oportunidade. YK 661, Rádio Piratininga de São José dos Campos Limitada, 1370 kHz. Estúdios, edifício Vic Center, 18º andar, São José dos Campos, 1000 watts na antena. YK 694, onda média de 1100 kHz, curtas de 49 e 19 metros. Rádio Globo São Paulo, o som da liderança. YK 686, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. AM 700 kHz. YK 537, Rádio Capital São Paulo, 560 kHz.